Vamos ver se é isso mesmo. Esse sampler é louco. Ixi, se aumentar o pitch, será que é isso? Deixa eu ver. Bom, acho que é isso aqui mesmo. O beat é esse, se liga. Escuta aí. Subendo. Yeah. DJ Max dos beats. Certo. Yeah. Persistência não me limita a fazer o que faço. Foi difícil chegar a 16 barras do compasso. Faço meu espaço, com licença, abençoado entre cena, beats, a arena esquenta. Yeah. Aperte o rec e gravo o som do maloqueiro. Esse é o primeiro e não me te deu só o começo. Do mitreiro que tem fé e forças pra lutar. Que tem objetivos que não para de sonhar. Fazendo beats, louvando ao Senhor. Vou fazendo hits que há muitos salvou. Seja como for, faço com amor. Louvado seja meu Senhor que das trevas nos salvou. Batendo pesado nas barras do compasso. Passo a passo, tropelo barreiras do atraso. Que quer puxar pra trás, nessas eu não caio. Ligeiro no espaço, ou caia no buraco, ha! No armário, joias raras escondidas. Hit das antigas, se transformo em batidas. Te apresenta minha vida, essa é minha vida. Os atalaia do montão, nativa, nigga.